que o povo cansou de comer, que houve inflação de carinho e prazer, que o amor ficou livre sem se corromper, que a violência parou de bater. Ainda vou ler nos jornais, em alta valores morais, existe no peito do branco, do preto, um novo conceito, são todos iguais. Ainda vou ler nos jornais, colunas bem mais sociais. Parou de bater.